Serviço radar encerrado, 5 milhas para a posição Coral. Chame o controle Ilhéus, 120, décima 1. Lima, Papa Mike, prossiga. Apresentou o plano da notificação de voo, Lima, Papa Mike. Ciente. Mantenha as condições visuais, reporte no, na vertical do farol da barra, Lima, Papa Mike. O 3P5491 está estabilizado no lock. 5491 chama a torre, 1-1-8-9-5. 7895, grato. Boa, boa tarde, Xanair 62-10. Xanair 62-10, boa tarde, senhor. Identificação, desce ao 050, vigilância, chegada maré. Identificou, desce ao 050, na chegada maré. Possibilidade de vapor de Itaca ou Luna? Foi na proa de TAP, 6210. Proa de TAP, 6210, grato, 6910. Controla, 3500 pés, vai visual com o campo, Juliette Tango Zulu. Torre Salvador, 1895, Juliette Tango Zulu. 1895, Tango Zulu. Carameia, Sacrivia, Juliette Capaz. Juliette Capaz. O ajuste de altímetro no 0-4, vento no momento 0,90 graus, com 11 nós. O campo opera visual, Lima, Papa Mike. Salvador, boa tarde. Voo 1-1-2, descendo para 170. Aqui para o controle. Voo 1-1-2, vai atingir 170, descendo. Voo 1-1-2, boa tarde. A senhora identificação, desce ao 050. Vigilância, chegada à maré. 050, sim, obrigado. A maré. Lima, Papa Mike, vestibular do farol da barra. Gente, Lima, Papa Mike. Papa Mike, assistente da Sponda 0224. 0224, Lima, Papa Mike. Controle Salvador, Oceané, 6143. 6143. Acende a identificação, desça 4.000 pés. Vigilância. Chegada bom. Identificou 4.000 pés da ponte, Oceané, 6143. Para o curso de estacionamento, 354543. Quatro, River LS é posto abrisado. Para 2000, ajustado 2014, River LS, pode desconsiderar a redução de 050 em SAP? Livre. Livre. Corre, anda. Ai, que eu tô bem ótimo. 491. Chega a 491 até. Enfim. Perdão, se eu posso dar freio, se eu posso dar freio. Afirmo. Se eu sou esquerda da rua ou direita, se eu. Esquerda. Ok, senta, tripe. Táxi 13-5-4-1-5, 4-6 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Vitória. Pátio Uno Índia, CM 5-4-1-5. Autorizado 390 Recife, APU 58, decola 10, curva esquerda, Pou Caracaju. 1208 controle, 5536. O voo no 856 já está pronto, pushback, acionamento, portão 2. Portão 2, deverá aguardar o tráfego da posição 3, já foi autorizado. Confirma do nível 390. 390. Confirma aqui, agora de autorização para pushback. Aguardo. Agora. Jetman 210, completa final e cheque pré-pouso e torre 118, decimal 95. Torre Salvador 2895, boa noite, 210. O Golpe 12 pode prosseguir via, senhor? O ano 12 está autorizado. Após ETAP via para 2 mil pés, o ajuste Salvador no 0 no 4. 314, 2000, ativa via, senhor. Autorizado Brasília 380, via Tesourinho 7, Formosa, pois conforme a nota da forma de voo, decola da pista 10, curva direita, 3 atar 1, corrige 3 atar 1, transição elefa, controle 120, decimal 8, 5551 no transporte. Controle, Guardião 06. Prossiga 06. Nós só fazemos um sobrevoo aqui de 1 minuto, próximo ao Iguatemi, Vasco da Gama, na escuta permanente. Positivo. A gente é um Robson 44 que efetuou pouso no Mundo Plaza, o Guardião 06. Frente do tráfego, Ramassi atento. Obrigado pela informação, 06. Minha Papa Mike, controle. Prossiga Lima, Papa Mike. Sente o Lima, Papa Mike, em condições visuais, vai manter 500 pés. 500 pés está autorizado direto, o Lima, Papa Mike, reporta visual com local de pouso. Guardião, livre frequência para pouso, vou pouso. Braço, Guardião. Portugal 022, call Recife on frequency 125, decimal 45, if unable, 126.85, bye-bye. 125, decimal 45, or 126, decimal 85, that's Portugal 022, what happened? Atente no 612, atente ao tráfego mantendo 500 pés com condições visuais, é um helicóptero à sua direita, não vai interferir na sua aproximação, cheque pré-pouso e completa final e chama a torre 1895, bom pouso. 1895, estou com o tráfego no secreto, obrigado. 4000, Oxané, 6143. 2000, 6143, o ajuste é no 0114, livre LS. Ok, está autorizado, desce para 2000 no 014, Oxané, 6143. Latino 273, desce ao nível 050, chegada bom. Vem pro controle? O repórter, o parque de Pituaçu, o Guardião 06. E o Trip 54 no 5, após decolagem da 10, na subida Coral. Pode voltar do Coral, senhor. Livre, 54 no 5, está sob contato, radar sobre o 140. Para 140 é restrito direto Coral 54 no 5. Isso aí, Alfa, está aproximando da Juliette. Vai manter a Tila Juliette aguardando a autorização. Após o ataque da aeronave Itagu, Quintado Varig, pode prosseguir então para o 04? Afirmativo, pode voltaria para o 04. Está pronto para o ataque de voo no 856, 94 a bordo, 3 horas 25, volta aí na Natal. Dado, Xané, 143. 143, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. Torre 1895, Xané, 143, obrigado. Tráfego Butan 38974, saída prevista. 38974, confirma destino. Guarulhos. Saída da Euro, linha da frente. Obrigado. Guardião 06, torre 1895, com pouso. Tema Papamante visual na LC. E frequência para pouso, Lima Papa Mike, bom pouso. Obrigado, bom trabalho, Lima Papa Mike. Afirmativo 06, 118.95. Obrigado. Paulo Salvador, boa noite, Canarinho 143. Canarinho 143, prossegue via Alfa, reforça os segredos. Alfa, antes da Juliette, 143. O radar sobe no perfil da árvore. Árvore, autoriza a flor de árvore, está presente? Livre. Comunhão, 273, desce para 2000, ajuste 1014, livre LS. Para 2000. O controle de Salvador, prossiga. Sente, acione transponder 0125, Romeu vai ficar bravo. Confia em pessoas a bordo. Sente, corredores reporta ingressão intervalo. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 1856, decola na escuta. Boa noite, Gol 1856, contato radar, sobe nível 390, saída PUCA. Sete, 390, proximidade, ok, 390 na subida PUCA, Gol 1856. Chama a torre 1895, uma pulsa. 1895, 1273.